Já era curva a seu critério aqui. Então, 5-0, confirme o primeiro teste, será de aceleração até quantos nós? Frequência 1.26.85, alterna 1.25.45. 2.25.5, aguarde, 4.45. Guarde. Certo, confio, 5.2.2.1 da 3. Uniforme, livre destaque, chame para ingresso 97. E 1.895, que negando 0.8, boa viagem. Frequência 1.25.1, alterna no 3.3.25. Nome, livre ingresso, reporte aéreo e pronto. Quatro oito, aguarda para puxa. 0, quando pronto, está autorizado o início do teste de aceleração, com top a cada 2-0 nós, razão suave. Pro 2L0 para o exercício, razão de subida de 1.500. Correção, a aceleração suave, ok? Está autorizado nisso. Uno 621 no livre táxi, parte principal Índia, ponto de espera, torre 1-95, ajuste agora 1-08, bom voo. Uniforme, decolagem autorizada, pistão 7, vento 5, 0 graus, 10 nós. Tango Zulu Alfa Hotel, acione identificação, ajuste seus corredores visuais, o QNH 1018, reporte para descida. Hotel QNH 1018, o senhor tem condições de voar direto ao rotatório? Posso autorizar direto ao rotatório? Reporte para descida. aos 44, 198, boa viagem. Camaremos 198, um bom dia, bom trabalho, senhor. Igualmente. 621 no alinhar e mantém. 621. Doutor Estimador, bom dia. Xené 6140. Xené 6140, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 240, saída Puca. 240 na Puca, 6-1-4-0. Batanguski e Anti-Uniforme, contato radar, decolagem, suba para nível de voo 400. Está autorizado para direto Leda. Direto Leda, Whisky e Anti-Uniforme. Taxi, Tati Pistal Índia, ponto de espera, torre 118, décima 95, ajuste 108, vovô. Pessoal, 50, confirme se tem condições de iniciar o teste grande inclinação com top a cada 60 graus. Gente, forçaria 5945. Salvador, só para confirmar o outro autorizado de 6140, final do solo foi 250, nível movimento top 24. Afirmativo, foi o 250. Como é que foi o 250? É o 40, mandete? É no 40, nível final autorizado foi o 250. Sub mantém ao 250. Como é que foi o 250? decolagem autorizada, 170 graus, 21. Centro de decolagem, voo de registração, 170, 4, 4, 4. Sim? Centro 170, 1. 10, 170, 109. 70, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Aérea 5945, desparadores no pé, autorizada final do procedimento LS X-Ray, reposto estabilizado no localizador. Zero, precisa da presença em condições de atual ponto e Charlie, mantendo nível 1.50. Essa recife. Aguarda. Controle de Salvador, bom dia, voo no 621, não dá, é o Motiva. Voo no 621, contato radar na decolagem, estufa para nível de voo 360, saída da El. 360, saída da El, voo 621. Voo no 621, controle da El. Só precisa da Leda, 621, no 621. Leda na prova, voo no 621. O CNM é 1140, sub, mantém nível de voo 290, 290 autorizado. 290 autorizado, minha 261140. Decolagem está 5 de 10. Pede após estabilizado, Força Aérea 5945. Decolagem está 5 após estabilizado. Papatango, Whisky Yankee, uniforme. Chame o centro, Recife, frequência no 25, decimal 1, alterno no 33, decimal 25. 1, 2, 5, 1, 3, 3, 2, 5, bom dia. Sente 48, decolagem autorizada, 950 graus, 10 nós. O próximo teste será de orientação e acuracidade com toques do controle. Confirme quando pronto. Como será a cada 1 minuto e meio, ok? Gente. É 48 ao 50, controle 198, por 198, por dia, 48. Top. Frequência no 2,6 decimal 85, alterna no 25 decimal 45. 2500, Chanel 61, 4 horas, boa. Voo 648, contato radar na decolagem, suba para o 370, saída PUC. Vou colocar o 370, voo 648. Grato. Até o cheque do modo Charlie, não recebo mesmo. Alfa Hotel, me escuta? Confirma a atitude que está mantendo, não estou recebendo o seu modo Charlie. É que seu modo Charlie. Voe direto, Jamo. Não, não. 39, não desça para nível de voo 960. Informa o tráfego, chego a sua posição de 2 horas, 7 milhas, mantendo o nível de voo 150, com deslocamento este. Hotel Escazulu, mantenha condições visuais, 500 pés, que negar no 08. Está regressando para Salvador? Bem, aguarde para transferência para a torre. 1621, chame o centro Recife. Frequência 125, décima 1, alterno 33, décima 25. 251, 3325, Daniela. Postaria 5945, uma milha para o marcador, chame torre, 118, décima 95. 118, décima 95, 5945. Marcador, postaria 5945, está avisado no lote. 5945. Está livre, livre pouso, 97 graus, 909, 182, cheque prévio. Chegado, foi autorizado, 150 com 10, foi autorizado. 5945, autorizado pouso. 95. Alô, bom dia, prossiga. Eu sou de Lauro. Até o nosso vídeo. Eu sou mais, viu? Eu sou de 9-4-5. Mike Echo Fox, prossiga. Gente, vai decolar de Sierra Índia, Echo Índia? Firmar o local do periponto? 10 segundos para o top. Top é o Lima Mike Fox. Três no ano, desça para 4 no teste, que é legal na 08. Mike Fox, é Sierra Bravo Delta Fox, o destino? Eu chamei o centro Recife, frequência no 26, decimal 85, alterna no 25, decimal 45. Vamos para o top. Com Proaçu 1208, o controle, acione 0160 no transponder. De voo 050, que é negar no 018. Mike Fox, ouvi para ouvir? Estacionamento está para decolagem, chame a torre 1895, Lima Mike Fox. Golo 094, bom dia, Quebec, confere. Autorizado Fortaleza no nível 370, via Perusulu 19 até Bangu, após conforme a rota do plano. Decola da pista 10, com primeira curva à esquerda na subida Momo Transão Froti. Aciona 5563 e o controle 1 no 9 8. No 094, confirma apenas o código copiado, foi 5563. Correto, o repórter está pronto para gestionar. Posição 631, o tráfego superado, após de 3 horas, 20 milhas. Topa do top. Top. Vou X-ray, confirma essa velocidade. Segundo para o top. Quando 648 está seguindo tráfego 12 horas, 3 milhas, com 370 de sobe. E 1 ou 3 milhas. Eu. 370 de solo. Eu não no... tem condição de aproximar e pousar na torre de duna? Se possível, mantém high speed. Atenção, o Mike Zulu X-Ray. Confirma sua velocidade. Senema 3 não confirma essa velocidade. Yeah. 1864, número 3, reduz a velocidade para 250 nós. Senema 3 não desça para 3 mil pés. Ah, mais forte, decolagem autorizada, 17, vento 150 graus, 12 nós. Ajuste no 08. Mike Zulu X-Ray desça para 4 mil pés. 4 mil pés, Mike Zulu. 1864 desça para nível de voo 050. Top. Thank you. Obrigado, decolagem com o Brody, farol de Sapão, guardião 02, o vento 150 graus, 12 nós, ajuste 1908, confirmando o comandante. Com a nós autorizado. Onde é o afogamento? Confirme novamente, por gentileza. Fim sete. Fala do solo, pro sul, Lima Mike Fox. Lima Mike Fox, sol 02, controle 198, boa viagem. 198, graças. É qual firma? 198 ou 1208? 198. 98. Controle Salvador, Lima Mike Fox decolou. Travessa fora de Salvador, transfere. Lavada, Lima Mike Fox, mantenha condições visuais 500 pés no litoral. Reporte no farol da Barra, quando possível, faça seu estimado de pouso. Não, você vai para pouso antes, né? na região do Iguatemi. Você pode ser visual com a localidade, mas 6 minutos para pouso. Confirme? Lima Mike Fox vai para pouso de ponto, Serra Juliette Bravo Delta, antes do farol. Mais 6 minutos para pouso, reportará na final para aquela localidade. Sei, reporte visual com a localidade de pouso. Reportará. 02 ao 02, controle 198. Até o regresso. 98, já foi direto, guardião. Atenção, 10 segundos para o top. Pede para 2209. Exo Golf, reduz a velocidade para 2109. X-Zulu X-Train 561, reduza para 2309 a velocidade. Escuta 50. Bom dia, guardião 02. 02, mantenha a posição de 2, já posso visual com o local de sobrevoo. Olá, guardião 02. Sabatango, Mike Blue X3, decoração para sequenciamento, curva esquerda para 010, limite ao localizador. 010, limite ao Mike Blue X3. 350, confirme, após o término, prosseguirá para Sierra Bravo Golf Lima? 2 mil pés utilizado a final do procedimento LS Expert e após estabilizado no localizador. 2 mil reportar na luta do localizador, até 319. Está autorizado a PRO a 150 da presente, GV50. 0 que é legal no 018. Zulu, trade até 3 mil pés. 3 mil pés, acho que foi. Região 02, a CN2 responde 1712. E o Maxfax, nível de frequência para a coordenação. São 10 segundos para o top. X-Tray, para interceptar o curso do localizador, curva direita para o 060, é posto estabilizado. 30060, será estabilizado. Mais pelo X-Tray. 864, desce até 4 mil pés. São 10 segundos para o topo. Você não é 631, me informa helicóptero nas proximidades do Uno, mantendo 500 pés. Desce, canela, 631, não, não é o mesmo que você quer. Meus pés, o Mike do Low X-Ray. Tomador, Golfo 094, Papai, com 48 a bordo, 3 horas e 32, perecendo. Estação, 10 segundos para top. 8395, ajuste no 018, por favor. 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18. Mike Zulu Corse, reduz a velocidade 1909. Oh, Mike Zulu X-Ray, reduzão. Voo no 868, retração do sequenciamento, mantenha presente pro limite ao localizador, desça até 3 mil pés. Voo 864, mantenha a proa, limite ao localizador, desce até 3 mil pés. Voo no 561, retração do sequenciamento, mantenha presente proa, seu limite ao localizador. 561, retração, mantenha a proa, limite ao localizador. Desde o nome, eu chamo Torre, 1-1-8-10-9-5. 2-9-5-9-3-1-1-1. 10 segundos para o top. 9-4, alinhar e decolar, 1-5-0-0-10-9. Passamento, curva esquerda, na proa 0-2-5. 6311, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Aeronave da Gol ingressando agora a pista 10, já está autorizada a decolar. Para a pista livre, Chanel, 6319. Gol no 864, reduz a velocidade 1909. Mike Zulu X-Ray. Chame Torre, 1-1-8, decimal 9-5. 8-9-5. Atenção, 10 segundos para o top. Mike Zulu X-Ray. Mike Zulu X-Ray, bom dia. Complete a aproximação, eu posso passar no externo para checar. Cuidado. Exato. Essa proa é pro localizador, 10-2 no trem, ponta da estabilidade. Boa noite, 64. E o Mike Fox, prossiga. 9-6. Pode pedir que irá manter. Tem, a placa é passada 20 milhas de Salvador e forma de mais pouco. São 10 segundos para o top. 61, reduz a velocidade 1909. Chanela 6311. Chanela 6311, cheque 3 pontos. Vai estar travado. Chanela 6311, livre pouso, pista 10, vento 150 graus, 109, pista molhada. Teste, autorizado 6311. Coluna 094, decolado aos 1-1, chame o controle em 1-1-9-8. 1-9-8, coluna 094. Bom dia. Bom dia. Oi, aliás, bom dia. Mike Zulu X-Ray, na escuta. Mike Zulu X-Ray, continua a aproximação, número 2 para pouso. informo o QNH 1016, pista molhada, vento 150 graus com 99. Mais 3. 370, autorizado? Afirmativo, nível de voo 370. 7094, saída 1, 370. Voo 1864, Cime Torre, 1918, decimal 95. 1895, 864, até logo. Ô, controle, possibilidade proa de frote para o voo 1094? Aguarde a coordenação com o centro Recife. 7094. Foi proa do ponto Delta e confirme caso negativo, prosseguir. Voo no 561, desça para 2000 pés, autorizado na ILS, após estabilizado o localizador. Tomarei estabilizado o localizador, 561. Positivo, só confirmando o nível final para o solicitante de monta da qual? Solicitou 360 para RJ. Enter. E a 311, reporte antes da Julieta. Manda na área de 394. 094. 7, dividir. Uno 561, aguarde transferência 14. Meu nome é Chame Torre, 1 decimal 95. Decimal 1? 1 Chame Torre, 1 decimal 95. 1895, ligado ao trabalho. 1 decimal 9. Direito chamar 1864, na escuta do, da torre? Afirmativo, 864, tá na sinal normal, com o trem baixo e checado. Gente, gol 1864, informa o QNH 1018, pista molhada, ventura 60 graus com 79, livre pouso, pista 10. 864, livre pouso, pista 10. Gol 1864, visual com campo? Afirmativo, avistou a 900 pés. Gente, graças. Táxi e Alfa, é forte antes da Juliette. Alfa vai remontar em 2 mais 2 Oeste, cruzando 240 para 160. Após levar o tráfego, será autorizado a voar direto a Buco. Formulei no externo, mas já travado, mano. Tem não. 4. Voo no 162, desça para 2000 pés, autorizado final ILS e após estabilizado no localizador. Sou 1256.19 Whisky 03744.00. Ele não só se eu efetuo o plano de voo. Atenção, 10 segundos para o top. Negativo. É translado? Aí um foi mudado pra Batango Mike do Lex aí pra poder decolar isso. Ok, muito obrigado. Portão 3, mais do Lex aí, tenha um bom dia. Boa noite, 64. 1964, táxi via Alfa, reporte em Xangiré. Alfa, 5161. 6 gol no 561, livre pouso, pistão no 0, vento 1,60 graus, com meia dúzia de nós. Livre pouso na 1,0, gol no 561. Uno 094, direto a Buco, chame o centro Recife, frequência no 26, decimal 85, alterno no 25, decimal 45. Gol 1162, informe QNH 1010, no pista molhada, reporte visual com cão. 318, informaria visual, gol 1162. Gol 1162, informe que a última aeronave que pousou informou que avistou o campo com 910. Certo, grato a informação, 1162. 33.95. Pro Alfa Golf, confirma isso aí, que está descendo? Bem, avisou com o campo? Sem a torre, 1.8.95. Táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. O 1162, tráfego avistado, livre pouso, pistão 1-0, vento 1,60 graus, com 9-9, cheque 3 de pouso. Está embaixo, travado, e pouso, 1-62. Tango Zulu, Alfa Tango, prossegue para... Correção Zulu, Alfa Hotel, prossegue para final pista 1-7. Reporte, baixado travado, final 1-7. 1162, solo 22, libere direito, solo 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Ok, sim. Bom dia, o número 62, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Táxi Juliette, portão 2, 1561. É 311, Guarulhos, está pronto, cópia? Salvador, Guarulhos, 340, pelo 10, bridge para o Zulu no meio, conforme rota. Decola, pista no zero, curva à direita, saída da Euleda Motiva. Controle 119.85005 no transponder, 631. Mari, desça para nível de voo 050, que legal no 018. Zulu Alfa Tango, correção Zulu Alfa Hotel, posição na 7, de 160 graus com 8 nós. 7. Siga 02. Tente base 02. É, reporte através do parque de Tuaçu. Siga 00, QNH 1018. Dois, posso me prover? Ok. Outro sinal da 178. Livre pouso 17, o Zulu Alfa Hotel. Avião na guarda-copa, ajuste no 08. Renega 1-0-1-8. Voo, senhor, sobrecido o quê? 0 está autorizado do 1-2-1-3, Renega 1-0-1-8. Esse pátio à sua esquerda, a gente vai coordenar com a Fraero para ver se tem uma viatura aí em breve. Okay? Qual é o voo da Gol, senhor, sabe? De Alfa, guarda-copa, ajuste no 08. Ah, ok, esse voo nem chamou a gente aqui ainda, ok? Aparentemente já está bastante cedo. Pode prosseguir, mas é pro pátio que está agora atrás do senhor. Faça um 180, ingresse no pátio 5, ok? Para o pátio mais próximo aí, ok? Foi engano meu mesmo, que era o pátio da direita, ok. A Israel já está ciente, estava providenciando a viatura aí, ok. Fox 207 me torre, 1 no noite decimal 95. Azul 4207, informo chuva leve sobre o campo, pista molhada, QNH 1018. Repórter quando visual com o campo, o azul 4207. Informo que a última aeronave que pousou avistou com 1100 pés. Cópia. Leão 340, pesolo 10, decola pistão 0, curva à direita, saída da Euleda Motiva, controle 1.9, décima 8, 5004, 3191. Charlie Alpha, nível para Lençóis. Ok, uma centena. Mike Charlie Alpha, Salvador Ilhéus, autorizado. Pistão 0, pista 17. Vai curvar à esquerda, saída Momo Cogibo. Cogibo após direto Lençóis, controle 198-5553, o Mike Tchaleal. Não é isso? 1807, vai sair na Momo. Cogibo após direto. Pessoas a bordo? 02 1895, pátio da Abaeté, é isso? Zero zero, azul 4082. Informo, visibilidade 4.000 metros, teto de 1.200, chuva leve para o campo. A nova saída agora de Salvador é da Euleda Motiva, onde o senhor vai interceptar o Pesolo 10 e aí depois prossegue na, até Bridge, em Bridge e ao Pesolo 16. Táxi via Alfa, reporte em 207, ingresso da Juliette para o portão 08. Estou rindo na noite desse maravilhoso. Patango Mike Charlie Alfa, autorizado táxi, chame na Taxi Papá.